Cassius was right. The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves. Good night and good luck. Good night and good luck. Uma hora de sons mais ou menos alinhados por Hugo Ferreira e Ricardo Carvalho. Boa noite e sejam bem-vindos a mais uma emissão de Good Night and Good Luck. Uma hora de sons mais ou menos alinhados agora com Olavo Lúpia, Hugo Ferreira e Ricardo Carvalho. Os sons iniciais desta emissão de hoje vão para o novíssimo dos Death in Vegas. O álbum chama-se Trans Love Energies. Abrimos com Silver Time Machine. Mais uma vez, boa noite e bem-vindos. Oh, my silver time. is distant but I call, looking for the soul on my silver time machine, using celestial mechanics, past distant comings on my silver time. Using celestial mechanics, past distant comets, on my silver time machine. Thank you. sons iniciais desta emissão de Good Night and Good Luck com uma dose dupla para Trans Love Energies, o novo álbum dos Death in Vegas. Ouvimos Silver Time Machine e ainda Your Loft, My Asset. Depois ainda os Walls, por aqui o tema Sun Porch. Agora seguimos com uma das partes dos Emeralds, neste caso Steve Hauschild. O álbum é uma edição da Cranky, chama-se Tragedy and Geometry. Vamos ouvir então Overnight Venusian.

Emissão de Good Night and Good Luck continua com sons à volta da eletrónica, embora já a fazer um cruzamento para sons mais orgânicos. Primeiro, Steve Hauschild, Overnight Venusian, Tragedy and Geometry, uma edição da Cranky, o último álbum do também membro dos Emeralds, com quem colabora com Mark Maguire. Ainda os californianos Tussle, novidade certamente para breve, lançaram um split, mas para já recordamos Night of the Hunter. E por fim os holandeses DX, Double Order. Agora com uma espécie de afrotrónico, afrodub, projeto Cut Hands, o álbum chama-se Afro Number One, vamos ouvir Stabber's Conspiracy. E assim chegamos ao fim da emissão de hoje de Good Night and Good Luck. Depois dos Cut Hands, uma dupla passagem para Chantilly, o álbum dos veteranos britânicos Played. Ouvimos em primeiro lugar Missing e depois Tender Hooks. E vamos terminar numa toada completamente diferente, até ao fim da emissão de hoje de Good Night and Good Luck, Sandro Perry. O tema chama-se How Will I? O álbum de Perry chama-se Impossible Spaces. Para a semana teremos mais uma emissão de Good Night and Good Luck com um dos meus colegas. Eu volto daqui a cerca de 3 semanas. Muito boa noite. Just like a buzzing fly, flew far away from understanding. Once again, I have been thrown, and I long to. Blinding lights. up high, make it nice to be broken down. I put a hoodie on, it's the same. I cloak it in black magic, drag it along on its own chain into an endless loop of pain, feeding pain, bringing sin and dishing it out again and again again. Then feeling no pain, no feeling nothing, and at the end. I'll put a snake on my chest. I skydive in a dress. Come on, off page. And inside the song will dissolve into a change. Changing list of games.